020 é Bonnie NC Brasil, call Salvador Coach Rupert 119.35. Call Salvador Departure 119.35, push down 20. Relate to this. This travel? Yeah. A informação que eu tenho aqui junto à sala essa é que o seu plano foi feito uma DLA para as 3h36. Então pode verificar junto à companhia e me confirmar por gentileza? Sim, então eu vou. Flavia, contact. Oh, there's another push on there, I'm not going to take the one on that, maybe. Polo 972, boa noite, de pouso no 0 vento, 140 grau 07. Ele boa, 7. Solo 5-1, livre direito, taxi via Alfa, reposta estiva Juliette. Livre taxi via Alfa, segurança Juliette. Bom, on hard day, taxi. Tem uma somente prova? Eu vejo 57. gente tá aqui, você ia ver a parte 1 via Índia, ponto de espera chama Toyono, 9395, altímetro 1013, bom voo. Via Índia, ponto de espera chama 8095, 1013, 0, 0, 0, 0. Tem condições de NA e decola separado? Tem condições, 098. Gente, no 098, Libre, NA e decola. 0021 ou 40 graus, 069. Ah, ninguém fala por que não vou no 098. E Salvador, boa noite, azul 6908, final da 10, meia dúzia de minutos. 6908, boa noite, continua a aproximação. Espera a informação, o Boeing alinhando o tronco para decolar de uma pistola zero, ok? Caralho. Decolado 54, chama controle 1935, bom voo. Obrigado, 1972, aguarda a liberação do seu VIT, 09, mantente da Juliette, ok? Mantenado da Juliette, bom, 109. Oi, lá, chama a 258. Oi, chama a 258, passando 1,5 que está. Confirmo, boa noite, a 6258 está passando externo. 6258, boa noite, número 2, prossegue, pode ter aproximação. 1972, prossegue agora para o 07, táxi lento via Juliette até o 07, ok? O 72, táxi lento até o 07, ingresso via Juliette, ok? Para 0868, um minuto, cópia por gentileza. Solo aos 5,6, livrando a direita, taxi via Alfa Kilo 3, quando lá atende os sinalizadores.

130, ponto exato, tá junto. Sim, cotejamento correto, aponta para o senhor que estiver questionamento no 03. Pode. Praia 258, polo 59, de vira direita, taxi TV Alfa, Juliette até o gate 05, mantenha me escuro. Alfa, Juliette pro 05, obrigado, boa noite. Seu plano é que o plano, o centro recebe o seu plano e nós recebemos o seu transponder, ok? Tá, é que eles foram cancelar aquela DLA que foi feita, foram modificar o horário original. Deixa eu ele coordenar aqui com o centro e verificar, não recebemos nada no sistema, mas pode ter sido alguma lentidão aqui. Vou verificar e chamo novamente, ok? posição 3. Autorizado, já posso estar aqui. Para o 1868. Zero, autorizado Campina Grande, nível 370, decolo da 1-0 com a primeira curva esquerda na saída Pública, transição Zipar. Eu peso 1-0, é o primeiro aerovia que intercepta, pois conforme a rota prevista no plano de voo, transponder 5073 e o controle em 119.35. Autorizado nível 370, conforme o plano, a primeira aerovia é peso 1-0, decola da 1-0 com a primeira curva esquerda na Pública, Zipar. 5073 e 1935, controle de saída. E aproveitando o punhamento de acionamento na posição 09. Bom, 1170, só confirmando Pública, transição de par. Pública de par. Autorizado, push, vai acionar, eu posso estar aqui, segundo 1170. Autorizado, push, é só para passar. Correção, táxi via Índia, ponto de Esperança, 1195, altimetro 1003, vão. Obrigado, ponte de Esperança 018, separado 2. 51, Índia, por 20 paralelo, a inscrição 950 metros, 1.012 voo. Tente, autorizado, 51 no Índia, com 1.012, eu vou... 1.1 no 70. Detonado 09, chama controle 1 no 935, vovô. 935, muito obrigado. Correio, Salvador, gol 1172, aproximação final, baixar o trabalho. 1172, livre pouso 00, versa 90, 0 grau 05. Nervoso, 1172. Visual com tráfego nacional. Visual. 1170, mantém posição. A linha mantém, 1-0, gol com 1-0. Torre Salvador, boa noite, azul 4062. Solo 172, solo 11, livre direito, taxi via Alfa Juliet até o gate 09, mantenha a minha escuta. Alfa Juliet para o 19, gol 1172, escuta. 14062, continua, por isso não salva, a notícia é livre. Escuta. Então, gol 1170, livre decolagem no 0-1-60 graus 069. Decolagem da 10 para o gol 1170. Azul 4070. iniciando a rolagem na pista 1 a 0. Ciente, está 5 milhas embaixo da barra. Ciente, continua a aproximação, vai dar no pista 2. Pouso 0, Ventura 60, grau 069. Ele pôs azul. 1970, decolado 013, chama controle 1993551. Paulo Aldo Romeia, livre direito, chama só posição, mantenha uma escuta, tá, que seja via Alfa Juliette até o gate 01. Nossa, escuta via Alfa Juliette para 01.